merda em vulcões explode, eu não sei como. Armas biológicas, pestes, buracos na camada de ozônio, televisões, droga, crime são as formas de demônio. Que conversações, eu vi informações que paralisam os nossos neurônios. É fato de que o sistema quer nos prender com seus tentáculos, nos dão uma chance de viver, porém, milhões de obstáculos. Passos largos, por onde quer que eu passo, é forma seu passo. Faço de tudo pra que meus sonhos se ergam, se tornem aço. Amor é opaco, liberdade sobre a chuva ou o sol nascer quadrado. Deus me deu perna, mente e caminhos para serem trilhados ao trabalho, para serem criados, livros bons para serem estudados, cérebros vazios que pelos MCs serão fortificados. Cabelo black ou trança raiz sempre tem um significado, e não pararemos por aí, pois sempre tem um direito a ser reivindicado. Faço-se os anos, homem continuo morrendo e se matando. Sozinho me pergunto, será que somos realmente seres humanos? Pedras ou corações, conselhos ou canhões, facções ou nações? Já não nos lugar pra pedido de paz nas minhas orações. Coisas boas nas canções abririam portas, janelas e portões pro futuro. Por amor pela raça, foram-se cifrões. Cê não sabe quem somos, pra onde vamos, o que queremos ou temos, o que pensamos, onde moramos ou vem, a forma de que entendemos, como caminhamos, quem adoramos ou como vivemos. Só sei que morremos sem saber o que nos aguarda no próximo milênio. Cê não sabe quem somos, pra onde vamos, o que queremos ou temos, o que pensamos, onde moramos ou vem, a forma de que entendemos, como caminhamos, quem adoramos ou como vivemos. Só sei que morremos sem saber o que nos aguarda no próximo milênio. Corrompe a nação, petróleo, diamante, ouro e prata. Dos sete pecados, ambição é o que mais mata. Pássaros, aviões, será que estou ficando louco? Vejo a cidade manifestada por nuvens de gafanhoto. Degradação de nossa raça, exploração de nossas matas. Contagem regressiva, destruição em massa. Entre o céu e o inferno, na terra, mó estresse. Pela lei divina, estou submetido a teste. Talvez no jardim do Éden, a flor do amor está guardada. Mais repleta de espinhos, é a nossa caminhada. A mente maléfica tem menos de um centímetro. Você se acha máximo, pra Deus se torna mínimo. 206 ossos, células, músculos, órgãos. Sentimos na pele, nosso sangue, suor, esforço. Rotação, translação, ilusão pro meu povo. Tudo que é proibido neste mundo é mais gostoso. Medicamentos, doenças, remédios e males que cegam os corações, fingem não ver a verdade. Ambição gerada, miséria enfeitada. O veneno secreto oculta, maldita praga que destrói os lugares altos que somos incômodos. Filho da hipocrisia, irmão da cobiça, casado com engano. Não respeitamos, maltratamos, destruímos e poluímos. Nesse momento, para o reflito, sento bola um vino. Sacerdotes, profetas, feiticeiros, a ciência busca a resposta para prever o próximo milênio. Cê não sabe quem somos, pra onde vamos, o que queremos ou temos, o que pensamos, onde moramos ou vem, a forma de que entendemos, como caminhamos, quem adoramos ou como vivemos. Só sei que morremos sem saber o que nos aguarda no próximo milênio. Cê não sabe quem somos, pra onde vamos, o que queremos ou temos, o que pensamos, onde moramos ou vem, a forma de que entendemos, como caminhamos, quem adoramos ou como vivemos. Só sei que morremos sem saber o que nos aguarda no próximo milênio.